de seu olhar. Sei que é difícil suportar essa dor, mas estou aqui. Te pego em meus braços pra cuidar, pra te ajudar a caminhar e te ver outra vez sorrir. Sorrir.